Jesus está por vir. Último dia, só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia, só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? Assembleia de Deus, presbiteriana, adventista, metodista, batista, Betel Universal, Renascer Quadrangular, todas elas, todas juntas, católicas, Igreja da Graça, Deus é amor, Cristo vive. Voz do Senhor, Maranata, sara nossa terra. Cristo verdade que liberta. Outras denominações, casa de orações, comunidades em várias localidades. Cada um com sua personalidade. Mas no último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? Pertencemos todos ao mesmo corpo, órgãos, partes, membro, pescoço. Nós somos vencedores, me orgulho disso, mas não devemos esquecer. O cabeça é Cristo, a nossa lei é sua palavra, uma constituição. A Bíblia é sagrada, este livro te afasta do pecado. Com o pecado deste livro, tome cuidado. Uso costumes e cultos, o alicerce é um só, absoluto. Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Salvador, que nasceu, morreu, ressuscitou à direita do Pai. O tempo a se cumprir, logo voltará, meu irmão. E aí? Jesus está por vir. Se no que você faz você peca, procure não fazer, fique maneta. Se por onde anda há pecado, é melhor ficar sem pé. Ande pro outro lado, se olhar vai te derrubar. Fique caolho, não olhe para lá. Não é fácil ficar livre, eu sei que não é mole. Misericórdia de Deus, 1 João 1:9, dizendo vou fazer, fazia. Deus, quero morrer, não aguento essa vida, mas o Espírito amparava. Não fique desesperado, fique firme, não desista, resista ao diabo. Assim tenho vencido pecado por pecado, e muitas lutas e derrotas ficaram no passado. A vitória é nossa, nós temos que crer. E a pergunta é pra mim, pra você. No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? Jesus está por vir. Qual é a sua intenção? O que é pecado tá na Bíblia, Deus já falou. Não põe a carga na ovelha, pastor. Batismo no Espírito tem que ter unção, mas também primordial tem informação. Se tu viu, ouviu, não entendeu, não escandalize, busque a Deus. Pensar não é pecado, não seja fantoche. De quem não tem amor, só usa chicote. O Senhor vai pedir conta dos que caíram. Sem devida informação, se desiludiram. Não perca seu tempo vigiando seu irmão. Se quer vigiar, vigie o seu coração. E todos juntos, vamos interceder pelo povo de Deus aí. Pode crer, paz, segurança, unção. Bênçãos a todos os irmãos. Bênçãos a todos os irmãos. Bênçãos a todos os irmãos. Amor, humildade, domínio. Pra junto respondermos a pergunta no íntimo. No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua? No último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a sua?